Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face de Deus. Esta é a geração dos que procuram a vossa face, Senhor.